procurei o pão no mundo. Mas no mundo eu não encontrei. Mas Jesus me falou: quem come do meu pão viverá. Minha alma anela pelo Deus vivo, pois dele tenho sede e fome, pois ela só se satisfaz com a palavra do Senhor. Nem só de do Senhor.